acesse www.melodybrasil.com. Precisa FM. Na vila, em Belém ou em qualquer lugar, você vai tocar essa multidão. Essa aparelhagem, essa aparelhagem é o povo. Haha, é o príncipe de novo. Faz a galera agitar. Mega príncipe negro, o som da galera. DJ de um CD. De novo, faz a galera agitar. Dali, DJ Leozinho.